Dia 29 de junho de 2014, estamos no meio do mês, meio do ano, estou dizendo que eu perdi a concentração um pouco, mas vai. E temos alguns sonhos de Deus para se realizar esse ano ainda, e eu creio que o Senhor vai realizar sim. Josué capítulo 4, versículo 1. Minha mulher disse que eu estou meio verde, que nem o Shrek, né? Mas eu disse a ela que é unção, ela está achando que a minha pressão está baixa. Josué capítulo 4, amém, irmãos? Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor Josué dizendo: tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem. Mandai-lhe dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para outra banda e depositai-a no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens em que escolheu dos filhos de Israel, e de cada uma a tribo. 5. E disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos do futuro perguntarem: que significa essas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor disse a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram, e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Diga: no meio do Jordão. No lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levaram a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Versículo 10. Pois os sacerdotes que levaram a arca pararam no meio do Jordão até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo. Aleluia. Josué, você vai fazer um discurso ao povo, mas sabe onde você vai fazer esse discurso? No meio do rio. E é para fazer uma balsa, Deus? Não. Vão parar o rio e você vai pregar para o povo no meio do rio. Guarde isso. Aleluia. Hoje é o segundo momento que estamos pregando sobre essa palavra, e eu acho que vamos demorar mais uns 4 domingos. 11. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor, os sacerdotes, à vista do povo. Passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés tinha dito. 13. Uns 40 mil homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha. As planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e temiam-no como havia temido a Moisés por todos os dias da sua vida. Depois falou o Senhor Josué, dizendo: dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordens aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, as plantas dos seus pés se puseram em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar, aleluia, e transbordavam todas as suas ribanceiras como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e aconteceu-lhe em Gilgal, a oriente de Jericó. E os 12 pedras que tinham tirado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal. Josué 4:21 agora. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem aos seus pais: que significa estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pés enxutos este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus. Para sempre. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Abre o nosso coração para a Tua palavra. Escancara o nosso peito agora, Espírito Santo. Fende o céu sobre as nossas cabeças. Todo o céu de bronze, toda a terra de ferro, todo o céu de bronze, fende agora em nome de Jesus. Nós precisamos da palavra rema, da palavra que vem do alto, que cura, da palavra que faz tudo novo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar a tua intervenção no nosso meio, o teu socorro no nosso meio, em nome de Jesus. Faz a tua vontade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Repreende em nós todo pensamento contrário à tua palavra, todo sofisma, toda resistência humana caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos derrubar, desfazer, destronar, aniquilar toda obra humana, carnal, toda resistência mental, e seja o teu nome glorificado aqui em nosso meio. Possamos ser libertos, possamos ser consagrados, possamos ser, em nome de Jesus, capacitados para que o Senhor venha fazer a tua boa obra no nosso meio. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo em nome de Jesus. Ministra a tua misericórdia em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Você está feliz com Jesus? Diga amém. Deus tem umas coisas que são um pouco esquisitas aos nossos olhos. E parece que sempre que Deus quer mostrar o seu poder, Ele faz de uma forma que não poderia ser natural. Por exemplo, Jesus podia nascer de José? Claro que Jesus, Deus tinha, não teria feito tantas promessas a respeito de Jesus da forma que ele nasceu. Mas, aprove o Senhor que ele nascesse de Maria. Deus poderia fazer um homem sem a possibilidade de pecar, mas ele fez Adão com o livre-arbítrio. Deus poderia continuar agindo conosco como agiu no deserto, em meio a colunas de fogo e nuvens no sol, anjos descendo e falando, mas aprove ele, pela loucura da cruz, alcançar os nossos corações. Irmãos, quantas resistências, quantas fortalezas existem de incredulidade, de mundanismo, de rigores religiosos, até quando alguns procuram na religião um escape, uma fuga, muitas vezes eles, ao invés de encontrar ao Senhor, encontram tamanha burocracia para chegar perto do Senhor, que acabam desistindo de Deus por achar que as religiões são a representação de Deus. Deus havia prometido Canaã a Abraão, como eu falei na semana passada. Só que até Abraão receber a promessa, ou até sua descendência receber a sua promessa, demoraram algumas gerações. Interessante que Deus falou, Abraão, caminha aí por toda essa terra e o que você pisar eu vou dar por herança para você. Eu lembro que quando nós chegamos em Itabuna, porque eu não sei se você sabe, mas eu, Paulo e Sofia somos missionários, você sabia disso? Nós somos missionários. Nós somos enviados da Igreja em Salvador como missionários. Embora eu seja ordenado pastor, eu acho que o meu maior título não é pastor. Se é que há um título maior, eu acho que o maior título é missionário. Dada a circunstância que você tem que viver para exercer o ministério. A palavra missionário não tem na Bíblia, tem apóstolo. Mas como eu nunca vou querer ser chamado de apóstolo, espero que vocês me lembrem disso quando a igreja for muito grande. Amém ou não, irmão? Amém. Esse negócio de sai da tua terra é um negócio que a gente não gosta muito de ouvir às vezes. Pode até ser, né? Eu fico chateado. Hoje eu ouvi mais uma vez alguém dizer, vou embora de Itabuna. Itabuna não serve para nada, eu vou para o sul do país. Eu já falei que eu não gosto de ouvir essa conversa. E eu falei para a pessoa, mas a gente precisa de gente trabalhadora como você aqui para poder o negócio dar certo. Já teve a crise do cacau e um monte de gente boa saiu daqui e foi embora. Aí Deus olha para a terra e diz, não, mas eu tenho algo para fazer aqui ainda, vai e manda a gente fora de novo para Itabuna. Também ou não? Quando é sair assim, sai filho, eu ouvi Deus me falar, e ele me disse, vai filho para Miami, vai filho, vai lá para a Suíça, vai para a capital, vai lá, vai ser missionário lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, Teve um amigo meu, ele é um cara, é um diretor de uma igreja, e ele se conhece muita gente boa, gente famosa, ele é amigo de Hernandes Dias Lopes, ele só tem amizade assim top. Ele uma vez falou assim pra mim, ele me chamou pra ir lá na igreja dele, eu fui, peguei, ele falou assim, Tiagão, você não tem vontade de ir pra outra igreja não, no sul, cara, você pode botar seu currículo aí. Irmãos, Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua terra. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Abraão era tipo assim, multimilionário. Abraão era tipo assim, se você pensar numa perspectiva muito milhares de anos posterior, no sistema de feudos, ele seria dono de um grande feudo. E Deus falou assim, é interessante você lembrar uma coisa, Abraão, ele saiu de Ur, com Tera, seu pai, e todos os seus animais, e todo o gado, toda a riqueza de Tera, o grande patriarca de Ur, foi com ele. Quando Tera morreu, quem recebeu essa herança? Abraão. Agora já pensou, você acabou de receber uma mega herança, sem exagero nenhum. Era mais você ganhar na Mega Sena. E aí, acabou de receber aquela bolada toda, aquele negócio para você viver assim, meu Deus, de perna para cima o resto da sua vida. Aí Deus chega e fala assim, é o seguinte, eu quero você, e eu vou te levar daqui, e eu não quero que você leve seus parentes. Eu quero que você leve só sua esposa. E eu vou te levar para um lugar que eu ainda vou te mostrar onde é. É por isso que Abraão é chamado de pai na fé. Porque Abraão não sabia nem para onde ia. Mas é interessante que se você ler em Gênesis, a Bíblia diz que Tera resolveu ir para Canaã. Ele já estava indo para Canaã quando Tera morreu. Mas se você pegar o mapa e você ver de onde saíram e onde Tera morreu, o caminho não ia dar em Canaã. Existem sonhos e planos que nós temos, que de repente Deus chega e fala, para tudo, eu vou te levar para um lugar. E a gente acha que Deus vai nos fazer frustrados e deprimidos. Mas na verdade o lugar que a gente nunca ia conseguir chegar é o lugar onde Deus quer nos levar pelo seu poder. Amém ou não? Eu quero dizer para vocês que é muito melhor dizer sim para o Senhor. É infinitamente melhor dizer sim para Deus. É algo tão melhor dizer sim para Deus, porque assim, não há realização que nós possamos ter uma vez que nós somos salvos por Jesus. Eu lembro que uma vez eu fiz no núcleo lá em casa, era lindo, é uma sala grande, a sala lá de casa em Salvador, é uma sala assim, desse tamanho. Sem exagero, né, irmão? Desse tamanho. Parecia um carandiru o núcleo lá em casa, que era de jovens, eu sentava assim, uma ruminha, uma lua assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim. Eu já contei algumas histórias lá, né? Do chão que furou, do sofá que virou, que abriu. E uma vez eu estava evangelizando os irmãos, e eu falei assim, olha, quero falar uma coisa para vocês. Vocês ouviram a palavra de Deus? E eu quero confrontar vocês para saber aqui quem é que sentiu o chamado de Deus e a salvação de Jesus. O Espírito Santo entrou em você. Olha, eu quero que você se manifeste agora, peça oração ao Senhor, peça agora para ser salvo pelo Senhor. Quero que você levante as suas mãos. Peraí. Antes de você levantar uma mão, eu quero avisar uma coisa. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, você só vai ser plenamente realizado e feliz nele. Antes você tapeia a sua existência com alguns lazeres, com alguns entretenimentos. Mas depois que você é de Jesus, você só realiza totalmente nele. Talvez alguns de nós não tenham ouvido esse aviso antes de ter entregue a vida a Jesus. O máximo da satisfação que podemos ter não são alegrias que até próprio Deus dá, mas o máximo de satisfação que nós temos é quando estamos vivendo sendo a vontade de Deus. Pergunto a você e não precisa me responder. Você comprou um carro novo, foi promovido no trabalho, tem suado, tem... Tudo isso nos alegra muito, passou no vestibular, passou no concurso, passou no AB. Tudo isso é muito maravilhoso, ok? Mas o que é mais maravilhoso, que é melhor do que tudo isso. Quando você recebe um toque de Deus, quando o Espírito Santo fala com você, quando você é usado para alguém ser curado do Espírito, alguém recebe a Jesus, quando alguém recebe sua orientação, seu discipulado, e você vê a pessoa erguendo, largando os vícios, os pecados, não é a maior alegria que você tem, sim ou não? E se não é, é para ser. E se não é, talvez eu esteja distraído com alguma coisa. Está aqui comigo, diga amém. Laurinha está ali dizendo glória a Deus. Não está não, gente? A menina é cheia do Espírito desde a barriga. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu queria parar para falar algumas revelações que Deus tem dado, mas depois eu falo. Deus havia prometido o Canaã a Abraão. Deus tem mais de 30 mil promessas na Bíblia. Mas para cada uma dessas promessas existem fortalezas, existem sofismas, barreiras. Mateus 16, 15 diz: mas vós, pergunta-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Responderam-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus disse: disser-lhes bem, aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18, Mateus 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não Pedro, mas o que ele falou, que Jesus era o Cristo de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 9, 19, dar-te-ei as chaves do reino do céu. Irmãos, olha aqui o que Jesus está falando é, nenhum sofisma, nenhuma mentira, nenhuma barreira, nenhum obstáculo pode deter a ação da igreja como aquilo que você precisar do céu. Deus te deu a chave para você abrir e cair sobre a sua cabeça. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: tudo que você pedir crendo receberás. Tudo que você pedir para investir no reino de Deus, Deus vai dar para você. Tiago diz: nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para usarmos o nosso próprio deleite. Eu lembro, irmãos, e eu vou falar com muito conforto, porque a Maria Esmagadora de vocês me conhece, sabe que eu não sou dinheirista. Eu lembro que eu cheguei em Itabuna e orei ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso ganhar mais. Eu gostaria que o Senhor me desse salário maior, Senhor. Mas sei das condições da igreja de Salvador. Por favor, Deus, me dá uma possibilidade, abre as portas, faz alguma coisa. E aí eu fui chamado para dar uma palestra na primeira igreja batista, igreja que eu amo muito, tanto o povo quanto seus pastores. E fui lá pregar e ministrei sobre família. E ali eu fui, uma mãe com um caso muito grave na sua família me conheceu. E não, eu vou começar a história do começo. Eu precisava que Sofia estudasse no colégio bom, pensei no colégio Batista, e tinha minhas dificuldades, embora a Igreja Salvador fizesse muito por mim, não me mandou de forma desamparada, de forma nenhuma, minha igreja me enviou com dignidade, o meu pai também me abençoava com a mesada, mas eu entendi que eu precisava ganhar mais. Então eu fui ao colégio Batista e propus ao diretor que eu trabalhasse lá uma vez por semana e minha filha estudasse. Nós oramos e ele aceitou. Eu comecei a trabalhar lá. Ali eu conheci um casal que atendi por causa de algumas demandas do seu filho. Ela é uma dona de uma clínica e me convidaram para atender a sua clínica, a Ana e o Rogério, que inclusive eu visitei hoje, peço à igreja para dar atenção especial a ela. Só que eu não tinha paciente. Nessa palestra que eu dei na igreja Batista, convidada por uma membro de lá, que a sua filha estudava no Colégio Batista, fui ministrar lá, e lá um senhor viu minha palestra, e tinha um rapaz na sua família com transtorno bipolar do humor, e ele começou a ser meu paciente. Glória a Deus, está quase curado. É uma doença crônica até encontrar Jesus, eu me lembro. E aí, eu tinha já a clínica e um paciente. E os pacientes começaram a se multiplicar. Daí depois eu fui convidado a ensinar, também atender numa escola. E nessa escola pediram para eu atender mais nessa escola e já uma demanda para aumentar lá em outras escolas. E Deus tem abençoado e meus rendimentos aumentaram. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Na minha oração, eu acredito que ela só foi atendida, porque eu falei sempre ao Senhor, eu quero para usar na tua casa, eu quero para servir ao teu rei. E o que eu tento fazer, vocês me conhecem. Você, inclusive, profissionalmente, pessoalmente, pode crescer também. Deus não tem obrigação de fazer com você o que fez comigo, amém, irmãos? Que isso fica muito claro, amém ou não? Prosperidade para mim não é ter muito, é precisar de pouco. Mas, pelo que eu entendo a palavra de Deus, é muito comum, e Jesus disse, peça tudo o que você quiser, sendo para usar no meu reino. E se ele entender que vai ser usado no reino, ele dá para você. É verdade que em alguns de nós não é bom ter, então ele não dá. Amém, irmão? Somos diferentes. Você viu como é? Tem família, pastor Jeremias diz que tem família que senta um filho e uma filha e outros meninos e um menino é, come filho, ô filho, come mais um pouquinho, toma um aviãozinho, o papai vai fazer, come filho, come por favor. E o outro menino é, tá bom, basta, para aí, vai comer mais não, só um prato. Então Deus, ele tem um cuidado conosco que às vezes é distinto porque somos diferentes mesmo. Tem gente que se Deus abençoar a ideia, vai sumir, então Deus não mudou. E agradeça a si mesmo, amém ou não, irmãos? Só que no caso de Abraão, o que Deus fez? Deus disse, olha, você vai sair, você vai largar e você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Existiam muitas promessas para Abraão e Abraão foi e tudo era contra que Abraão se estabelecesse, depois Isaac, depois Jacó, como Jacó sofreu. Depois vieram os 12 filhos de Jacó, e depois José foi para o Egito. Do Egito José foi preso, depois vieram seus irmãos. Ali passaram 400 anos, e só depois dos 400 anos das três gerações antes de Abraão, é que eles chegaram na Terra Prometida. Demorou pra caramba, hein, irmão? Demorou muito. E ainda quando chegou lá na beira em Cades Barneia, depois de algumas semanas de viagem, 40 dias era suficiente para chegar toda aquela multidão do Egito à Terra Prometida. Eles pararam na beira da Terra Prometida com cerca de um mês e alguma coisa. E aí dentro da Terra Prometida foram os espias voltaram murmurando. E aí eles tiveram que ser condenados a rodar 40 anos no deserto. Você sabia disso? Foi assim. Eles não saíram do Egito e rodaram 40 anos, não. Leia em Números. Eles saíram do Egito, pararam na beira da bênção e murmuraram. Aí Deus falou, ah, não está pronto, vai ter que rodar um pouquinho mais. Está me entendendo, irmão? Diga, vem. Então, o que eu quero é que nós, da Vida Nova, cada um de nós, estejam prontos para viver o que Deus já liberou para nós do céu. É só isso que eu quero, em todas as áreas. Eu estava aqui no louvor, aí Deus falou, eu quero que você faça um congresso de jovens, aleluia, vai ser no centro de cultura. Aí disse, mas Deus não pode, é proibido evento evangélico. Ele falou, no centro de cultura, e vai ser um evento para evangélico, para universitários, e você vai fazer, Jana vai ministrar o louvor, eu vou também te ajudar na hora, e eu quero levar ali, você vai ministrar a palavra. Eu pensei, eu vou chamar Vinícius, não, é você que vai ministrar a palavra, e amém, glória a Deus, vamos orar e trabalhar agora por isso. Quando Deus fala, irmãos, Ele lá abriu lá em cima. A gente só precisa agora agir de acordo com o que Ele falou. Amém ou não? Amém. Aleluia, aleluia. Mas, pastor, a própria Bíblia que o Senhor leu disse que existem portas do inferno que Ele levanta. Mas a própria Bíblia que eu li também diz assim. 19, Mateus, grite na sua Bíblia se você quiser, 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, pois, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Eu não quero desligar nada na terra que o Senhor ligou no céu, meu irmão. Eu quero só ligar na terra aquilo que Deus já ligou no céu. Quem viver, verá. Quando eu passo no estádio, eu boto minha mão para fora do carro e digo, abençoa o Senhor esse lugar, e nós vamos usar isso ainda para glorificar o teu nome. Deixa eu contar um testemunho agora que estou saindo do Jardim das Acácias. Eu passava ali na porta e falava, gente, que lugar chique. E eu botava minha mão do lado fora de casa e falava, Deus, se for para a tua glória, me faz morar aí dentro. E foi. Foi ou não foi, irmãos? Quanto a gente gastou naquele lugar ali para a glória de Deus? Quantas pessoas se renderam a Jesus? Quanto batismo? Quanto casamento? A glória! pois o senhor aprove o senhor agora, eu, que nem isso aqui falou, Deus vai abençoar o Santo Antônio mandando meu pai para lá. Mas eu quero dizer para vocês que eu que vou ser abençoado. Porque imagina quantas almas tem ali, irmãos. O que é que a gente vai fazer ali dentro daquele lugar? Tudo bem que eu já passo com Cidadela e já estou orando também, né? Porque Paulo foi assim, né? Ele vivia numa situação, vivia em outra. A gente tem que saber viver bem em todas, amém ou não? Para com esse negócio. Ah, para ali, o crente está ganhando pouco, está em pecado. Que ignorância. A gente tem que largar de ser quadrado, irmãos. Em nome de Jesus. Às vezes aquele crente lá na adversidade está muito mais perto de Deus que você. Muito mais. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vi a minha avó. Eu conto para vocês a história da minha avó. Minha avó cortava um bife que eu acho que ela fez algum curso com sushi bar quando morava em São Paulo. Porque era tão fino o bife que dava para ver do outro lado. É sério, eu não estou brincando. Ela levantava assim o bife assim, dava para ver se era dia ou se era noite através do bife. Fiel ao Senhor. Existem fortalezas espirituais que se levantam contra a igreja, mas elas vão cair em nome de Jesus. 2 Coríntios 10, 1. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo. Quando Paulo diz rogo, não é como no Velho Testamento, como o salmista fala com Deus pedindo. Rogo aqui, exijo, pois. Paulo diz, olha, eu exijo, pois, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Esses que dizem que eu não falo direito, que eu não ensino direito, pois eu vou ser duro com eles. Porque, três, quer dizer, eu parafraseei, irmão. Agora, versículo 3. Porque embora andamos na carne, aqui na verdade a palavra é soma no corpo, não militamos segundo a carne, que é sarques, a carnalidade, entendeu? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição das fortalezas. Quais são as fortalezas que agem na sua mente? Não demoli. Não concluiu o primeiro grau, vai estudar, fazer o supletivo. Não concluiu o segundo, vai estudar, fazer o supletivo em nome de Jesus. Eu não consigo ler a Bíblia, me dá dor de cabeça. Fala comigo, vamos arranjar uma consulta para você, nosso oftalmologista? Então eu vou orar para o senhor repreender esse demônio que está dando de cabeça na hora que você lê a Bíblia. Se tem que ler. Se a Bíblia diz que a gente salvação pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus, amém ou não, irmão? Embora sejamos humanos, nós não lutamos com o nosso corpo físico, porque as nossas armas não são humanas, são poderosas em Deus, para demolir, aniquilar as fortalezas. 5. Derrubando raciocínios, sofismas. Sofisma é uma mentira que tão repetida parece verdade. E todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Vou citar alguns sofismas, algumas fortalezas que nós temos que derrubar para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Tradições religiosas. Quantas temos, irmãos? Tenho ministrado aqui para vocês, domingo de manhã, na escola bíblica. Irmãos, tudo que o diabo quer é um dia santo, um lugar santo, um homem santo. O que é a igreja tal? Não, a igreja tal é um lugar santo. Uma vez eu ministrando para um colega, pastor, conversando com ele, estava cuidando da alma dele. É um negócio difícil, gente. Deus tem me trazido esse ministério que é difícil. Orem por mim. Porque você cuidar de uma pessoa, de um irmão, de um membro, tem suas dificuldades. Se cuidar de alguém que o diabo mira na cara todo dia de manhã, porque a Bíblia diz que se fere o pastor, se dispersa um rebanho. Então, quando Deus traz um pastor, um obreiro para cuidar, você precisa orar por mim, amém ou não? E aí eu disse, irmão, estamos crescendo as casas. Aí ele falou, não, mas achei que tem uma importância o templo. Aí eu falei, é bom para a gente convidar pessoas, para a gente se reunir. Aí ele, não, mas o templo é a casa de Deus. Ô, gente, a palavra é tão clara que diz que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Como a gente gosta do homem santo. Isso é uma idolatria que há na nossa mente, um sofisma, uma falsa verdade, uma mentira. que é um fenômeno sociológico, antropológico, sabia? Todo grupo de pessoas, isso é fenômeno antropológico, todo grupo de pessoas precisa de um misticismo, de um temor, de uma honra à divindade. Freud explica isso no texto Totem Tabu, o pessoal de psicologia dá uma lida. Ele diz, precisa de um Deus para temer, para fazer uma ordem, ameaçar que aquele Deus não nos puna por isso. Isso é enraigado no ser humano. Só que a nossa fé não é antropológica, é em Cristo. A nossa fé não é de nós para Deus, isso é religião. Religare, de nós para Deus. A nossa fé é Emmanuel, é Cristo conosco. Deus conosco, Emmanuel, amém ou não? A escada, os anjos desciam e subiam, subiam e desciam. Então, não é algo de nós para Deus, mas algo de Deus para nós. Amém ou não, irmãos? Nenhuma religião, por melhor que seja, é uma escada que dá até o céu. Existem religiões melhores, escadas maiores, mais fortes, mas nenhuma delas chega aos céus. E quando uma delas tentou chegar, que foi a torre de Babilônia, de Babel, Deus foi lá e derrubou. Então a religião, ela é um fenômeno antropológico. A religião é, vamos pagar a um sujeito que vai ser santo por nós. Não é assim? Você sabe, você estuda antropologia das tribos? Tem um amigo meu que é missionário nas tribos. Eles têm que ter um pajé, eles dão as melhores comidas, as melhores galinhas, se não tem galinhas, os melhores vegetais, porque eles querem ficar bem com Deus. Aí eles bajulam um pajé. No reino não é assim. José era temido pelo povo como Moisés era temido e honrado, mas eles não achavam que José era Deus, amém ou não? Então a religião faz homens santos, lugares santos e dias santos. Domingo é dia do Senhor. Por isso que tanto batista está virando adventista. Por quê? Porque ele aprende que domingo é o dia do Senhor. Aí chega o adventista com um estudozinho de 40 minutos, convence ele que é sábado. Os dois errados. O dia do Senhor, segundo o apóstolo Paulo, é todos os dias. Porque não há diferença entre dia e dia, disse o apóstolo Paulo. Ah, mas Paulo adorava no sábado, porque era o dia que a sinagoga abria. Não abria outro dia. A não ser para os meninos aprenderem a orar. Temos resistências, irmãos, à religião, por incrível que pareça. Temos maldições que são herdadas. E nós só quebramos essas maldições na conversão. Quando a gente recebe a salvação de Jesus, toda maldição hereditária é quebrada e lançada na cruz. Amém ou não, irmão? Mas existem culturas da nossa família que às vezes tendem a se repetir em nós. Você sabia disso? Demônios que agem na nossa família, que começam a tentar agir na nossa mente. Eles não conseguem entrar no nosso corpo, porque nosso corpo é selado pelo Espírito Santo, mas eles tentam agir na nossa mente. Mas o Senhor já nos deu a chave para derrubar e aniquilar toda a fortaleza. Limitações culturais. Às vezes a gente diz, não vou conseguir, não vou passar, não vou ultrapassar. Eu já contei minha história para vocês. Eu peguei meus diplomas esses dias, porque tudo que é congresso, seminário, eu jogo os diplomas fora. Eu só guardo os diplomas da graduação. E eu estou querendo fazer um mestrado agora, tenho alguns sonhos de estar na universidade. E estou querendo aí, vamos ver. Se Deus vai aprovar, eu vou fazer. Eu acho que é dele, se for dele, ele vai abençoar. E aí eu peguei, eu tenho três diplomas. Eu tenho diploma de psicologia, de teologia e do meu segundo grau. Aí eu virei meu diploma do segundo grau. Tá lá, supletivo, sétima e oitava. Bom, quinta e sexta, sétima e oitava. Supletivo, primeiro, segundo e terceiro anos. Eu fiz tudo em dois. Um de flash. Como é que um faz sétima, oitava, sexta, sétima, oitava, sexta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, eu fiz em três anos, cinco anos, cinco não, porque são oito anos em três, menos de três. Eu fiquei preocupado porque eu estava quase concluindo o segundo grau antes do primeiro, nas provas supletivas, e não ia dar certo o negócio. Porque um dia, irmãos, eu entendi que não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo. Traumas emocionais. Eu já falei para vocês, fui trocado por um fogão. Glória a Deus por aquele fogão. Deus, então me ama. Como, onde estava Deus? Mas eu fui trocado por um fogão. Oh, meu Deus, eu acho que ele estava os anjos dando um pulinho no fogão para a pessoa aceitar o fogão. Aleluia. Irmãos, o diabo, nosso adversário, como disse Sproul, e depois o André Valadão gravou na música, ficou mais famoso pelo André Valadão do que pelo Sproul, infelizmente. Mas ele disse, quando o passado tentar lembrar você do seu... quando o diabo tentar lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele. Aleluia. Irmãos, a gente não sabe o que Deus tem para nós, não. Eu vou pedir para vocês que vocês comecem a orar. Glória a Deus, vamos começar agora sempre 6 horas, que fica mais tempo para pregar. Irmãos, peça a Deus para te revelar o que Ele tem para sua vida. Irmãos, olha, Deus me dá visões do que Ele tem para mim e para vocês. Amém ou não? Ih, só ele. Amém ou não? Amém. Deus me dá algumas visões que, como disse o Bill Harbaugh, uma visão que Deus lhe dá se torna uma missão. E uma visão que Deus lhe dá é um retrato daquilo que Ele já liberou no céu, e você só precisa trabalhar de acordo para receber o que Ele já liberou para você. Amém ou não? Amém. E eu vejo e digo, glória a Deus, como é que eu vou chegar aí, Jesus? Aí ele diz, mas pastor, você vive muito no futuro e o presente. Meu presente é o futuro de ontem que eu criei e estou vivendo. Porque quando eu sofri uma dor muito grande, alguns irmãos se foram. Contei esse sonho antes disso acontecer, há uns 2 anos atrás. Meio a tanta dor, eu tive um sonho. E nesse sonho eu não sou movido por sonhos, vocês me conhecem, amém? Sou movido pela palavra de Deus. Mas foi algo que foi muito de Deus na minha vida e eu não abro mão disso. E naquele sonho eu fui atrás, não vou contar todo o sonho, já contei, só vou contar uma parte. Aconteceu algo, eu tinha um auditório com vocês, era o meu rebanho, vou contar tudo. E veio um pregador desse de televisão, estrangeiro, dinheirista, e começou a fazer peripécias, e o povo dizia aleluia, glória a Deus, fica animado. E ele falou, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem, algum voluntário? Aí eu falei, eu, faça comigo. Né? Aí, não, você não pode. Eu falei, não, faça comigo. Ele, não, você não pode. Faça comigo. Aí, você não pode. Aí saiu uma pessoa e atrás dela foi muita gente. Quando eu vi aquilo, eu fiquei aflito e fui atrás. Quando eu saí na porta, era quando a gente congregava ali no Príncipe. Aí eu saí na porta e quando eu olhei para o lado, oh, glória, tinha um anjo, irmãos. Um anjo. Alto. E aí... eu olhei para ele assim, aí ele falou, por que você está triste? Aí eu falei, por que eu estou triste? Como dizer, é óbvio, né? O povo está indo embora, você pergunta, por que eu estou triste? Aí ele riu assim, eu nunca sei aquele sorriso. Ele riu assim, aí riu assim, ele disse, você está triste por quem foi? Eu falei, claro que eu estou triste por quem foi. Aí ele falou, não fique triste por quem foi, fique feliz por todos esses que você vai cuidar. E quando ele fez assim, apareceu a imagem da cidade de Itabuna, irmão. Aí eu olhei para ele e falei, você é anjo? Corri e abracei ele. Eu lembro que ele tinha um remédio no bolso. E como diz Edmay Williams, quando ela vê anjo orando, ela vê os anjos com R15. Ela disse, eu trabalho no morro. No morro eu vejo arma. Deus usa a linguagem antropomórfica de acordo com a experiência da pessoa. No tempo de Abraão, via anjo com espada. Hoje em dia ela vê anjo com R15. E eu vi um anjo com remédio genérico no bolso, porque para mim remédio é genérico, porque é bom e barato. E aí eu falei, você é anjo, eu quero esse remédio. Irmãos, terapia é bom, medicação às vezes é importante, mas ninguém cura a alma como o Espírito de Deus. E eu falei, eu quero esse remédio. Aí agarrei ele, quando agarrei ele, a gente sumiu e foi transladado para um lugar. E aí veio um trovão e uma imagem de um leão rugindo. Depois veio um trovão e imagem de uma águia, como que vai pegar a presa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, amém? O rosto de uma águia é um dos rostos dos 4 seres viventes. Que Jesus falou para mim, falou assim, não temas, deixe minha igreja comigo, porque eu vou lhe dar a cidade para você. Aí você diz, pastor, será que o senhor não é um pouco megalomaníaco? Sim, talvez eu seja. Porque quando eu vejo um casal, eu não me satisfaço enquanto não vejo a glória de Deus na vida deles. Isso é uma megalomania. Eu odeio o pecado. A coisa que eu mais odeio. O pecado me faz estremecer a carne. Eu sinto ânsia de vômito. O pecado me debilita. E quando eu vejo alguém preso, aprisionado pelo pecado, a missão da minha vida é que aquela pessoa seja salva daquilo. E eu não me fico em paz enquanto não vejo aquilo. Isso é algo megalomaníaco, porque ninguém pode libertar do pecado a não ser Jesus, irmãos. Você acha que é mais fácil o quê? A gente celebrar um culto daqui a 10 anos no estádio? Ou uma pessoa endemoniada, cheia de enfermidades, ser sarada e ser liberta de uma caixa de mais de milhares de demônios? Qualquer um político, qualquer evento gospel, enche o estádio. Mas só o poder de Deus liberta alguém do pecado, do vício, da droga, do homossexualismo. Só o poder de Deus. Então, eu sou megalomaníaco, não porque eu vou ver o estádio cheio de crente, mas porque eu creio que eu posso ver o máximo de Deus na vida de cada um que eu acompanho. Primeiro, lembrando das promessas, falei semana passada. Elas são verdadeiras visões do que já foi liberado no céu e deverá, pela nossa obediência, ser ligado na terra. Amém ou não, irmãos? Dois, precisamos lembrar do que está em nós, o Espírito Santo de Deus que nos sela. Amém ou não, irmãos? Três, precisamos erguer altares públicos e privados. Josué. Vocês viram o que nós lemos em Josué? Josué disse, Deus disse a Josué, você vai levantar 12 pedras. E você vai colocar essas pedras na beira. Se não me engano, irmãos, Deus não mandou Josué erguer 12 pedras no meio do rio. Vamos ler o texto novamente, porque eu posso estar enganado de repente. É longo, hein? Mas vamos lá. Versículo 5. E disse-lhe, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre os ombros, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, o que significa estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ele passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Disseram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor disseram a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levantaram-nas consigo ao lugar em que e levaram-nas consigo ao lugar em que colocaram, e as depositaram ali. Amontou José também 12 pedras no meio do Jordão, em que pararam, no lugar em que pararam os pés sacerdotes que levaram a arca do pacto, e ali estão até o dia de. Amém, irmãos? Sabe qual é o problema da igreja? A igreja não entendeu ainda que para cada pedra, preste atenção nisso, para cada pedra que nós usamos para erguer um altar público a Deus, devemos levantar uma pedra para erguer um altar privado e secreto com o nosso Deus. Amém? O que eu estou dizendo com isso? Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Deus ia derrubar as muralhas de Jericó, amém ou não? Amém ou não? Ai de Josué, se não tivesse obedecido o que Deus mandou, quando Deus falou, erga um altar em memorial ao meu nome, na beira do rio, e as crianças vão perguntar o que é isso, e você vai dizer, isso é porque... Perdão, é porque o Senhor nosso Deus fendeu as águas e parou elas no meio do Jordão. Por que então cargas d'água, entendeu? Cargas d'água e o Jordão, trocadilho. Daqui a 5 minutos vocês vão rir, brincadeira. Que é que Josué tinha que levantar um altar embaixo d'água? Será que não tinha o que fazer, não? Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8, por favor. Para nós erguermos altares ao Senhor, precisamos derrubar as fortalezas espirituais que têm nos detido de chegar até o lugar dos altares. Precisamos derrubar a incredulidade, a religiosidade, resistências psicológicas, sociais, culturais, principalmente espirituais. Precisamos vencer essas fortalezas espirituais do mal, porque nossa obra não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 10, 2, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Primeiro, precisamos lembrar das promessas de Deus. Você tem que lembrar das promessas de Deus. Você quer resistir e derrubar uma fortaleza no seu casamento? Lembra das promessas de Deus. Eu lembro que quando Raquel, casei Raquel e Jackson, o texto que o Senhor me deu, os textos foram da vida de Priscila e Áquila. E depois Paulo tão carinhosamente chamava ela de Prisca, apelido. Engraçado que no começo, Paulo falava Priscila e Áquila, porque Priscila era mais madura na fé. E ela tomava a frente do grupo, da igreja, na casa dela, como Chateau e Edna. Edna já tinha mais tempo na fé, então começou liderando o grupo. Hoje Chateau já é um gigante na fé, pela graça de Deus. Mas Edna começou liderando. Priscila e Áquila. Mas depois, tempo suficiente para Paulo chamar a Priscila de Prisca, um apelido, coisa comum da cultura judaica e grega. Aí ele fala Áquila e Prisca. Amém, irmão? Porque aí Áquila já tinha crescido, robustecido na fé. Aleluia. Então, às vezes, precisamos lembrar o que Deus prometeu para isso nos motivar em frente. Amém? Precisamos lembrar do que está em nós. O Espírito de Deus está em você, irmãos. 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando vier uma tentação, meu irmão, minha irmã, lembra, se é que vocês de fato receberam o Espírito de Deus, pensar nas coisas lá do alto. Não, eu tenho o Espírito de Deus, isso não é para mim. Quantos de nós, irmãos, tem verdadeiras milícias, verdadeiras guerras na sua mente? Tem um livro bom da Joyce Meyer que é Campo de Batalha da Mente. Recomendo. Às vezes a gente fica maquinando aquilo de forma inconsciente, mas não vou conseguir. Eu acho que você é um crente mesmo, meieiro, meia sola, meia boca, Raimundo, pé no mato, pé no mundo. Eu não vou conseguir ser um crente para valer. Irmão, isso é mentira do diabo. Olha, assim como a depressão, ensino meus pacientes. Inclusive, se algum dia fizer uma tese de doutorado, vai ser meu doutorado. Eu digo aos meus pacientes deprimidos, personifiquem a depressão, descubram quem é ela, como ela fala, porque muitas vezes ela fala na primeira pessoa. Ela não diz assim, olha como você está feia. Não, ela diz, olha como eu estou feia. O diabo também faz assim. Eu acho que eu não dou para esse negócio de crente, não. É muito difícil. Por isso quero dizer uma coisa para você, é impossível. O dia que eu descobri isso foi um alívio. É possível. É pela graça. É a graça que sustenta. É a graça que sustenta. É a graça que sustenta. Claro que eu não posso pegar esse discurso. O diabo também faz isso. Pega isso que eu falei aqui e diz assim para você. Ah, o que é que tem? A graça sustenta. Isso é cinismo. Porque a Bíblia diz, nunca useis da graça para dar ocasião à carne. Você está comigo? Diga amém. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. A justiça foi cumprida, Jesus pagou, você é livre em Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais. Aleluia. Entendi, irmãos, que a gente está meio mortificado mesmo. O corpo, não estou falando nem da carne, da tendência do pecado, mas o corpo físico está assim, ó. E a gente precisa lembrar ao Senhor, o mesmo Espírito que levantou Jesus do túmulo, pode levantar o seu corpo de qualquer prostração. Você sabia disso? Irmãos, se o Senhor quiser, Ele espreme o planeta com suas mãos, um piscar de olhos, Ele é todo poderoso. O que é erguer alguém para o Senhor? Se a Bíblia diz que Ele abate o exaltado e exalta o humilhado, abatido, quebrantado. Roberta fera na resposta aí, rapaz, cara, é gabureto, o cara amadurece rápido. Aleluia, Chato, amém? 12, porquanto, irmãos, Somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Você não deve nada ao seu corpo. Porque se viver de segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez vos estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos papai. Oh, papai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se... Desculpe, irmão. Não é som do riso, não. É alegria mesmo. E se filhos... também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo fala isso dentro de um contexto. Nenhum imperador romano deixou seu cargo para os seus filhos. Porque eles sabiam que filho de rico, geralmente, não tem a mesma forma de pensar do pai para ganhar dinheiro. Isso pode ser quebrado também, inclusive, amém ou não, irmãos? Porque quem ficar rico aqui, vão quebrar isso em nome de Jesus. Os filhos de vocês serão uma bênção. E vão trabalhar até mais que vocês. Amém ou não, irmãos? Amém, Alex? Ó, o senhor falou amém, então tá amenhado. Os Césares adotavam o jovem inteligente e promissor para continuar os seus impérios. Eles eram filhos legítimos. Qualquer um em Roma que adotasse uma criança, qualquer pai em Roma podia disciplinar o seu filho e até matá-lo. Não podia matar um escravo, cidadão romano, mas podia matar um filho. Mas os filhos adotados não podiam ser assassinados por seus pais. Então tinham que ser bem escolhidos. Porque se eu escolhi ele, eu mato todos os meus filhos que não podem herdar o trono. Aí eu fico obrigado a dar o trono àquele que não posso matar, não é assim? Então tinham que ser muito bem escolhidos. Paulo, dentro desse contexto de adoção, diz que nós somos adotados, ou seja, a adoção que a Bíblia fala, inclusive não existe nem no hebraico nem no grego, pesquisamos isso, não foi a mim. A palavra adoção não existe. Essa distinção entre filho e adotado. A palavra, termo tanto no hebraico quanto no grego, é feito filho. Amém? Então, uma vez que você é feito filho, você não é mais lançado no fogo. Você não experimenta mais a segunda morte, porque você é feito filho, amém, irmão? Então ele diz, se você é feito filho, pode chamar papaizinho, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória essa, não só na parusia, na volta de Jesus, mas glória essa já agora. Então, primeiro, lembrando das promessas. As promessas são verdadeiras visões do que já foi ligado no céu e deverá, pela nossa obediência, ser ligado na terra. Olha para tua casa e vê a ordem de Deus que Ele liberou no céu. Tem pai e filho que diz, ah, não tem jeito mais não. Aí já desisti, já... Não, em nome de Jesus. Tem marido que olha para a esposa, olha que olha para a mãe e fala, aí não tem mais jeito, não, é da mãe, do pai. O Senhor quebra esse sofismo, essa maldição, em nome de Jesus. Olha para a igreja, eu vou nos congressos, pastores, você é de Itabuna, a paz de Itabuna, viu? Lá tem duas coisas, não vai para frente, cheque que ninguém aceita, igreja. Aí eu repreendo logo, cheque, aí meu irmão, não é comigo, mas a igreja? Nem faço cheque. Precisamos lembrar de quem está em nós, o Espírito de Deus. Às vezes eu lembro. Eu tinha medo de assombração. Aí depois eu não parei de ter, porque eu lembrei. Eu ensino para minha filha, eu falo assim, olha, o tamanho de Jesus é muito maior do que você pode assustar. Se chama o nome de Jesus, vamos sair correndo. Ela é mesmo, pai. É, então pode ir embora, pai. Vou ficar aqui no quarto. Você é uma caçadora de demônios. Por fim, amor, irmãos. Precisamos erguer altares públicos e privados. Lemos o livro de Josué agora e vimos que Deus manda nos erguer altares públicos. A palavra de Deus diz, irmãos, que a nossa vida, ela deve glorificar ao Senhor para que outros creiam. Amém ou não? Vamos ler alguns textos aqui. Abra aí Filipenses 4:8. 15 minutos, vamos terminar. Vamos lá, que eu quero, só tenho 15 minutos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, esse versículo é para você que é mulher aí, ó. Mulher, dizem que mulher fala muito, mentira. Mulher não fala muito, mulher pensa muito. Mulher pensa o dia todo. E quando elas pensam falando, meu irmão, Freud até deu nome a isso, mas eu não vou falar aqui, né? Irmãos, mulher pensa muito. E glória a Deus por isso. O homem fala muito. A mulher não fala muito, a mulher fala com propriedade, porque pensa muito. Amém ou não? O homem fala, erra muito quando fala, porque ele não pensa tanto. É verdade ou não é, irmãos? Ou não é impossível para falar? Mas o Senhor tem nos mudado, é mesmo que eu pensado mais para falar. Então é bom que a mulher e o homem deixem ser notados na casa em alguns lugares. Por exemplo, na beira da pia. Porque às vezes ela chega assim e ergue a mão e diz, meu Deus do céu, que marido é esse? Nunca lavou um prato, meu Deus, ele bebeu água no copo, bebeu água na xícara, bebeu água na xicrinha, bebeu água no prato, acabou o prato, bebeu água no pires, meu Deus, ele bebeu água na mão, o Senhor, o que é isso? Ele bebeu água de colher, não lavou nada, Senhor, tem misericórdia, Senhor, até onde eu vou passar essa dor? Até onde eu vou sofrer isso, Senhor? Tem misericórdia, aí você bota colado na pia assim, eu vou fazer o adesivo. Se há algo de boa forma nisso, pensai. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não com dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Cada um, porém, é tentado porque é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, fora tudo que é ruim, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. 22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos quando são somente ouvintes. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu espelho no rosto, que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai, se logo se esquece de como era. Se você é alguém só natural, você se olha e só vê quem você é naturalmente. Mas se você é alguém espiritual, você se olha no espelho e vê quem você é em Deus. Para com esse dimorfismo espiritual. Tem uma doença que se chama dimorfismo. Uma mulher se olha, por mais magra que esteja, se vê gorda. Eu acho que toda mulher tem um pouco isso. Tem uma ali que está dizendo, não, eu me vejo muito magra, quero engordar. Mas é a minoria. Mas não deixa de ser um dimorfismo. Parar com o dimorfismo espiritual, ele tem que se olhar na palavra, que é o nosso espelho, e dizer, olha quem eu sou em Deus, ô glória. Aleluia. Ô maravilha. Tem gente que não lê a Bíblia com medo de descobrir mais um mandamento que não vai poder cumprir. Misericórdia. Miséria queima. Miséria fulmina. Você tem que olhar e dizer assim, rapaz, eu vou. Rapaz, é meu, rapaz, me ama, me ama, me ama. Me ama muito, que isso, gente, meu Deus. É mesmo. Não, eu vou conseguir mortificar minha carne, meu Deus, eu enfio a faca no pescoço, quem fala muito, misericórdia. É metafórico, é claro, Senhor. Eu vou falar menos. É possível, é amém, glória a Deus. Entretanto, aquele que atenta bem à lei perfeita, a da liberdade, ou seja, a graça, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, operoso praticante, ele será bem-aventurado em tudo que fizer. Você já pensou, Pri? Tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido? Preste atenção. Deus opera em nós o querer e... Se você presta atenção na palavra e a recebe, você passa a querer o que Deus quer. E você passa a ser alguém realizado. Amém ou não? Ser realizado não é ter os seus sonhos realizados. Ser realizado é entrar nos sonhos de Deus, porque aí sem dúvida você será alguém realizado. Amém ou não? Amém. Tem pessoas que acham que são realizadas porque elas têm desejos e pedem para Deus abençoar os seus desejos. Não! Alguém realizado é alguém que recebe os desejos de Deus e tem certeza que vai ser bem-sucedido, amém ou não? Essa palavra prometeu. Uma vez eu desisti de levar os meus sonhos para Deus e querer que Ele abençoasse e comecei a pedir para Ele me mostrar os sonhos dEle. E Ele tem mostrado. E são de Deus, irmão. Não tenho culpa. E minha alegria é saber que eles serão realizados. Eu quero ser uma pessoa realizada. Você quer? Diga amém. Então se abra para Deus plantar em você os desejos dEle. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, sua religião é vã. E aí Tiago segue descendo a ripa, como é típico de Tiago. Não eu, né, mas da Bíblia. Altares públicos, 1 Pedro 2:1, amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Olha só, irmãos, espera aí para tudo. Eu quero erguer altares interiores. Se abstenha da concupiscência da carne. Porque a concupiscência da carne combate contra a alma. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha aí. Quer dizer então que as pessoas devem se ver nossos altares a Deus? Sim. A sua família bem estruturada com filhos salvos que servem ao Senhor é um altar de glória a Deus visível? As suas contas pagas, a sua honra na praça, não ficar com lesando a ninguém? Isso glorifica o nome de Deus, amém ou não? Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre a monte, nem os que acendem uma candeia colocam embaixo do alqueire, mas sobre o velador, e assim iluminam a todos da casa, aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Aí quando alguém dizer, André, sua vida me fez ficar mais perto de Deus, aí você fala, glória a Deus. Porque é para glorificar quem, irmãos? A Bíblia conta de um certo homem chamado Herodes, um impostor rei de Israel por causa de Roma, que recebeu louvores para si, e a Bíblia diz que ele caiu comido de bichos. A Bíblia diz que a soberba precede a queda ou ruína. Então, irmãos, nós precisamos erguer altares públicos, sim, precisamos. Mas agora eu vou terminar com o começo. Nós só conseguimos erguer altares públicos se nós erguermos altares secretos para Deus. Deus diz, erga altares visíveis. Você sabe por que aqui na Vida Nova não tem nome no envelope? Da oferta? Porque não me importa o que você faz, importa o Senhor. Em Salvador, chatearam tanto meu pai para botar o nome, ele falou, tá, bota aí. E aqui, se ele mandar em obediência, eu vou botar. Mas graças a Deus que ele nunca mandou. Eu tenho essa satisfação, não tem envelope. Isso é só uma ilustração, irmãos, que eu quero dar para vocês. Porque o altar secreto, ninguém vê. Mas é o altar secreto, o alicerce para o altar público. Todo altar público que não vem de um altar secreto é um ídolo. É religião, é glória para homens. Mas todo altar público que vem de um altar secreto, de intimidade, de comunhão secreta com Deus, de uma mente santa, isso sim é um altar que glorifica o nome de Deus. O Senhor quer levantar altares na sua vida que glorifiquem a Deus. Que adianta uma voz bonita? Se não tiver um altar interior, é glória para homens. Como a gente teme isso? O que adianta a pregação? Estudou, divertida, por glória a Deus, como ele prega. Se não tiver vida com Deus, eu estou dando pedra para vocês. O que adianta o ministério que recebe tapinha nas costas quando aquilo não é fruto de oração, de dor, de parto? Nós vamos multiplicar os grupos e serão muitos, segundo o que Deus nos mostrou. Mas a Bíblia diz, não se apressem em ser líder, porque deles é mais cobrado. Você não sabe o que é tomar conta de um grupo na sua casa. É dor, é investimento espiritual, é vida no altar, é pastorear sem receber salário, nem receber ordenação de pastor. É trabalho sem glória, mas Jesus um dia dará a glória de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria fazer um apelo aqui hoje. Queria que viesse aqui na frente, para nós orarmos juntos. Aqueles irmãos que entendem que precisam restaurar o seu altar interior. Aqueles irmãos que sabem que existem muitas fortalezas ao seu redor e têm tentado impedir o caminhar de Deus na sua vida, e você reconhece, o Espírito de Deus lhe mostrou nessa noite que você precisa restaurar o seu altar invisível. E você precisa sim consertar que ele não está com fogo contínuo ardendo nele, que ele não está erguido como deveria estar, E eu quero que em nome de Jesus você venha aqui na frente para nós orarmos juntos. Não tenha vergonha em nome de Jesus. Mas se for para você essa palavra, vem aqui você. Nós vamos orar juntos, irmãos. Eu queria que os irmãos da música cantassem aquela música da Nídia que nós cantamos enquanto nós vamos orar. Irmãos, eu vou ajoelhar, se você quiser também. Ajoelhe diante do Senhor. Eu vou começar a orar. Vocês podem cantando quando Deus, quando vocês se prepararem. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor Deus é um Deus bondoso e misericordioso. E o Senhor disse para Josué: filho, eu quero que você erga 12 pedras. Uma pedra para cada tribo. E erga ela publicamente para que as pessoas possam ver. E as pessoas vão perguntar: o que é aquilo? Você vai dizer: nós paramos e o Senhor ministrou a palavra dele no meio do milagre, no meio da glória, no meio do rio parado. E a glória do Senhor se manifestou ali porque a arca da presença do Senhor estava ali. Mas Josué não se deu por satisfeito. Josué não se satisfez com a glória que os homens deram e a honra que os homens deram para ele. Ele queria algo dele e do Senhor. Ele queria algo que fosse íntimo dele e do Senhor. Senhor, precisamos restaurar nosso altar interior, Senhor. Precisamos restaurar nossa devoção pessoal. Precisamos restaurar nossa mente lavada pelo Teu sangue. Precisamos restaurar nossa mente lavada pela Tua palavra. Então reconhecemos que precisamos do avivamento do Senhor. Derrama sobre nós o Teu avivamento, Senhor. Renova-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva cada um de nós, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Olha, o Senhor clame a Ele. Oh, Deus. Avive com o Teu povo, Senhor. Anima com o Teu povo, Deus. Derrama sobre a minha vida. Derrama sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Derrama lá na baixa, canta lá na baixa. Derrama lá na baixa, queremos conduzir os perdidos, Senhor. Queremos levar aqueles que estão iludidos e cegos, Deus. O cego não pode levar outro cego, Senhor. Thank you. culpa dos homens e dos anjos. Queremos mais do que dons. Declarar o nosso amor pelo Senhor. Mas, Senhor, precisamos erguer altares interiores. Precisamos reerguer os altares interiores, Espírito Santo. Precisamos priorizar o Senhor. Precisamos priorizar a busca pelo Senhor. Precisamos consagrar as nossas mentes e nossos corações. Precisamos consagrar esse culto que é invisível e é aquele que o Senhor mais recebe hoje na graça. Quantas pessoas demonstram tanto e vivem tão pouco? Os fariseus, eles eram especialistas nisso. E o Senhor dizia: fazei tudo o que eles falam e nada do que eles fazem. Mas sua palavra diz: aqueles que me amam são os que têm os meus mandamentos e os guarda. Esses são os que me amam. Consagra nossa mente, Espírito Santo. Não queremos ser guiados pelas nossas concupiscências, mas queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque o Senhor quer vivificar nossos corpos, o Senhor quer nos erguer, e eu sei que o Senhor quer fazer, Deus, que o Senhor nos tem mostrado nessa geração. O Senhor não tem que fazer o que fez com Israel em outra geração. Queremos ser usados nessa geração aqui nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, consagra, salva, Senhor. Move salvação nessa noite aqui. Entra, Espírito Santo, naqueles que não entrou ainda. Deus, naqueles que já entrou, aviva a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Aviva no Senhor. Nós recebemos a tua cura. Nós recebemos a tua unção. Nós recebemos, Senhor Deus, a tua direção. Nós recebemos o teu amor. Nós recebemos o teu chamado nessa noite, Senhor. Da glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Jesus, Ele é digno, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, pode ficar de pé em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor falou com você, diga aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus é bom, aleluia. Glória a Deus, irmão, o Senhor tem me falado aqui que a repercussão desse tempo aqui, ele vai ser muito maior do que nós imaginamos, aleluia. O Deus disse que quando ele quer fazer algo com o seu povo, ele o aviva, ele restaura o altar, ele restaura aquele que está entre o santuário e o povo, o altar dele é restaurado em nossos corações, e o Senhor vai fazer coisas surpreendentes na sua vida, amém, irmãos? Aleluia. Eu vou, Paula vai dar uns avisos, depois eu vou deixar a benção, amém? Pode ficar sentadinho um pouquinho.